Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, esta semana com sons mais eletrónicos. Lá mais à frente vamos também passar, por exemplo, a versão completa de Autobahn de Kraftwerk, mas começamos precisamente com os sons mais eletrónicos por parte de Mort Garson, no registro de 1976, Plantasia, Mother Earth's Plantasia, este é o título completo, também para pegarmos aqui numa música que foi trazida ao programa Happy Mondays há algumas semanas por Pedro Oliveira, do Ghost Hunt. Ele acabou mesmo por partilhar esta música, a faixa Plantasia, de Mort Garson, norte-americano, um compositor ativo entre as décadas de 1940 e 1980, morreu em 2008, tem muito trabalho como compositor, arranjador, por exemplo, fez arranjos para Doris Day, entre muitos outros cantores dos anos 50 e 60, e depois envolveu-se com os sintetizadores e gravou uma série de discos, também fez trabalho para a televisão, pegando mesmo em composições mais eletrónicas. São dele, por exemplo, os sons que as transmissões norte-americanas usaram durante a transmissão televisiva da viagem à Lua, da alunagem da Apollo 11, são de Mort Garson essas composições, e em 1976 ele criou uma série de composições com o sintetizador Moog, essas composições numa temática de fazer música para plantas, deu origem então ao disco Plantasia de 1976. Escutámos o tema título Plantasia, mas ia propor mais uma música deste registro que entretanto já conheceu uma reedição, um álbum que na sua versão original teve uma tiragem muito pequena. O registro tornou-se uma peça de culto ao longo dos anos e finalmente no final do ano passado conheceu uma reedição. É mais um tema de Plantasia de Mort Garson de 1976 e agora vamos escutar Ode to an African Violet, para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com o músico Mort Garson, no registro de 1976, Mother Earth's Plantasia. Escutámos a faixa Ode to an African Violet para um álbum que saiu em 1976, teve pouca tiragem, tornou-se ao longo dos anos um disco de culto e finalmente, no final do ano passado, conheceu uma reedição e hoje é muito fácil encontrá-lo nas várias lojas de discos. Depois de Plantasia, ficámos com o Silver Apple, outro nome pioneiro no uso de sintetizadores, o grupo constituído por Simeon e Daniel Taylor, dois músicos de Nova York e que se tornaram conhecidos pelo uso de, não de sintetizadores, mas por uma série de osciladores que foram crescendo e que foram transformando o som dos Silver Apples. Eles que lançaram dois discos nos anos 60, mesmo em finais dos anos 60, o primeiro de 1968, homónimo, Silver Apples, e o segundo, Contact, de 1969. A banda terminou pouco depois, no entanto, acabou por surgir em finais dos anos 90 com mais discos e seguiram-se mesmo uma série de concertos. Aliás, os Silver Apples já vieram por um par de vezes a Portugal em concertos. Estivemos com uma das faixas do segundo disco do Silver Apples, Contact, escutámos You're Not Fooling Me, para este grupo que se tornou vital para o desenvolvimento do som dos sintetizadores e que influenciou a música popular desde finais dos anos 60. Vamos continuar e agora, como prometido mesmo no início do programa, vamos passar na íntegra o tema Autobahn, de Kraftwerk, a faixa de 1964 e que dá título ao registro dos Kraftwerk, na altura o quarto álbum da banda alemã. O tema acabou por ter uma edição para pouco mais de 3 minutos e dessa forma chegou mesmo a entrar em algumas listas de singles mais vendidos. Por exemplo, no Reino Unido chegou à 11ª posição, enquanto que nos Estados Unidos acabou mesmo por atingir a posição 25, que foi impressionante para um grupo que fazia música à base de sintetizadores. A versão original é um pouco mais longa, tem cerca de 22 minutos e, por que não, num programa em que hoje nos dedicamos a sons mais eletrónicos, por que não ouvir este clássico de Kraftwerk, Autobahn, na íntegra, os 22 minutos do tema que surge no quarto disco da banda em 1974. Thank you. schalten wir das Radio an. Aus dem Lautsprecher klingt es dann. Autobahn. Momento único e especial na Floresta Encantada desta semana. Passámos na íntegra o tema Autobahn de Kraftwerk, o tema que dá título ao quarto álbum da banda alemã, os 22 minutos de Autobahn, uma música que conheceu uma versão single muito mais curta, e foi esse single que acabou por chegar ao topo de algumas das tabelas de vendas, tanto dos Estados Unidos como da Europa, e que deu na altura enorme visibilidade aos Kraftwerk. Depois de Autobahn, passamos para um nome quase tão importante para o som eletrónico e o som de sintetizadores como os Kraftwerk, vêm do Japão, são os Yellow Magic Orchestra, um trio formado em 1968 por Haruhimi Ozano, Yukihiro Takahashi e Ryuichi Sakamoto, este que se tornou no seu músico mais reconhecível, no músico mais reconhecível de Yellow Magic Orchestra. Precisamente em 1978 o trio lança o seu disco de estreia, hoje um verdadeiro tesouro da música eletrónica, o álbum Yellow Magic Orchestra, e é lá que podemos encontrar a música que vamos ouvir dentro de alguns instantes. La Yellow, Tong Pu, são os japoneses Yellow Magic Orchestra em 1978 no seu disco homónimo, para ouvir agora na Floresta Encantada.

Últimos minutos na Floresta Encantada com Yellow Magic Orchestra, o tema Tong Po é uma das faixas do disco de estreia do trio japonês, homónimo de 1976, um dos álbuns mais importantes para o desenvolvimento da música eletrónica. Claro, aqui este disco com algumas texturas mais orientais, algumas linhas melódicas mais orientais, mas o recurso a toda uma parafernália de sintetizadores faz deste disco um dos momentos que definem a música eletrónica. Estamos na reta final da Floresta Encantada desta semana e para o final fica um dos mestres dos sintetizadores, Rick Wakeman, ele que fez parte dos britânicos Yes, nome fundamental do rock progressivo britânico. Ele fez parte dos Yes a partir de 1972 e com eles gravou alguns dos seus discos mais emblemáticos, como é o caso do registro Fragile. Rick Wakeman também tem uma carreira a solo longa, extensa, e para além dos seus discos a solo é também marcante pelos concertos ao vivo com grandes produções cénicas. Vamos até a um dos discos a solo de Rick Wakeman, ou será talvez o seu mais conhecido, o registro de 1976, No Earthly Connection, um álbum que tem uma primeira parte acentuada numa suite, uma música longa, dividida em várias faixas. No entanto, hoje na Floresta Encantada vamos ouvir a última música deste álbum de Rick Wakeman, lançado em 1976, a faixa The Lost Cycle, o tema que integra então No Earthly Connection, disco de Rick Wakeman, um dos magos do sintetizador, para ouvir agora na Floresta Encantada e a fechar um programa todo ele dedicado aos sintetizadores e a momentos da música eletrónica. Escutámos, por exemplo, neste programa Kraftwerk, também os Silver Apples, Yellow Magic Orchestra e Mort Garson. Fica então para ouvir Rick Wakeman em 1976, o tema The Lost Cycle, a fechar a Floresta Encantada desta semana.